eu ainda soubesse como mudar o mundo, se eu ainda pudesse saber um pouco de tudo, eu voltaria atrás no tempo. Eu não te deixaria presa no passado e arrumaria um jeito pra você estar ao meu lado de novo. Eu voltaria no tempo pra voltar pra ontem, sem temer o futuro, e olhar pra hoje cheio de orgulho. Eu voltaria atrás do tempo, eu voltaria atrás, atrás do tempo. E os nossos erros seriam apagados, nossos primeiros desejos ressuscitados, e de novo eu voltaria no tempo. Eu não te deixaria desistir tão fácil e não te negaria nenhum abraço de novo. Eu voltaria no tempo pra voltar pra ontem, sem temer o futuro, e olhar pra hoje cheio de orgulho. Eu voltaria atrás do tempo, eu voltaria atrás. E a gente fez nosso futuro, quase quebrando o nosso mundo, o nosso mundo, nosso mundo. Pra voltar pra ontem, sem temer o futuro, e olhar pra hoje cheio de orgulho. Eu voltaria atrás do tempo, eu voltaria atrás, atrás do tempo, no tempo, no tempo, atrás no tempo. Obrigado.